cada coisa posta em seu lugar. Filho dorme, ela arruma o uniforme, tudo pronto pra quando despertar. O ensejo, a festa tão prendada, ela foi educada pra cuidar e servir. Costume, esquecia-se dela, sempre a última sair. Disfarça e segue em frente todo dia até cansar. E eis que de repente ela resolve então mudar. E a mesa assume o jogo, faz questão de se cuidar. A despeito de tanto mestrado, ganha menos que o namorado e não entende o porquê. Tem talento de equilibrista, ela é muita se você quer saber. Hoje aos 30 é melhor que aos 18, nem Balzac poderia prever. Depois do lar, do trabalho e dos filhos, ainda vai pra night ver.